Sem querer, querendo, eu te liguei. Discou sozinho. Meu celular tá com problema no display. Uma dessas por sinal, desculpa. Mas já que me atendeu, escuta. Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara. Tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou. Tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade, saudade de fazer amor. Tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou. Tô com saudade do nosso beijo gostoso. Tô com saudade, saudade de fazer amor. Eu te liguei, discou sozinho. Meu celular tá com problema no display. Uma hora dessas por sinal, desculpa. Mas já que me atendeu, escuta. Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou. Tô com saudade do gostoso. Eu tô com saudade, saudade de fazer amor. Tô com saudade do nosso beijo gostoso. Tô com saudade da primeira semana que a gente ficou. Tô com saudade do nosso beijo gostoso. Tô com saudade, saudade de fazer amor.